Vento no Uno, 0 grau, 09 nós. Prezada, circuito 27. 3, CNE 62, 12. São 3, 62, 12, CNE. Solo, trip 5216 para o táxi, PLB de 65, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. Web 5723, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Guardando pista livre, Web 5723. Meia. De Alfa, 286, grato, 526. Grupo 03, setor norte, inicie espera com curvas pela direita. Setor norte, com curva pela direita, mantendo espera o Olimpo 03. Azul 4070, mantenha aí a posição e aguarde para ingresso no pátio. Vai manter posição, vai dando para ingresso na parte 4070. 27, decolado 259, chame o controle 19935, bom voo. 1935, boa noite, senhor. 5722. Web 5723, livre pouso 10, vento 08, 0 graus, 10 nós. Livre pouso 10, 5723. Alfa Charlie Mike, seu solo 859, frequência livre a estacionar. Boa noite. 27. Objeto 5827, contato radar na decolagem, estou para o nível 360 na saída da EL, após Lida Direto Bridge. 360, após da EL, pro de bridge, acho que você. Web 5827. Opa, Tango, as costas, Juliette, copiou o controle. Consiga. Não recebo informação nem do modo alfa, nem do modo char, desça para 2.000 pés, altimetro 1.0 no 3, autorizado a final do procedimento LSXY 1.0, reporte estabilizado. Você vai reportar estabilizado, Oscar Oceano 6310, boa noite. Oceano 6310, controle Salvador, assina identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 10 no 3. 50 na Mari com 1013. É, na sua escuta, quando puder encurtar e voar duna após Mari. É o número 2 na aproximação. O controle Web 5827, já estou cruzando 4500. Bridge com quem? Autorizado direto Leda. Direto Bridge, olha. Direto Leda. Ok, Leda. Desculpa. Ok, ciente. Papá Tango Romeu, ajuste 1013. Táxi via Papá, reporte ingresso 17. 7527, autorizado pelo Centro Recife, direto Bridge. Direto Bridge, senhor. 5827. Do 2224, a linha mantém 10. Se cruza no momento? Positivo, pronto, duna. Web 5723, solo 02, direito 1219, boa noite. Direito 19, obrigado, 5723, boa noite. Está recebendo o transporte. Oscar Juliet. Ainda negativo. D2224, livre decolagem 10, o vento 090 graus, 099. Toyo, trip 5216, ponte de espera, pronto. Alfa Juliette 105, bate 1, 5723, obrigado. Salvador, voo 1631 para cópia. Uno 631, prossiga. Deixa a informação whisky para cópia. Número do voo? O voo é 1631. Não, o voo é 1613. 3, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, 1613. 1613 para Brasília, autorizado nível de voo 360 via Upper 17, decolada 10, saída Arbor, Elefa, curva à direita. Controle 119.35, torre 119.6, transponder 5571. Autorizado. Obrigado. Decola da pista 10, saída Arbor, Elefa, 119.35, controle 118.6, é a torre 5571 na frana. Voo 1613. 1613 após a decolagem, curva direita. Ok, curva direita após a decolagem. O número 3, contestamento correto, é forte, pronto para o puxo de acionamento. Vai parar para o puxo de acionamento, 1613. 09 nós, tem livre decolagem no 0, mantendo a proa após a decolagem até 2000. 2 a 6, está na corrida, vai manter a proa até 2000, certo? Posição, Papa Tango Romeu. Metro 1013. 2013, acende 63. No 7, o vento 100 graus no 1 nós. Cinco 216, decolar 205, chame o controle 11935, bom voo. Controle 1935, bom serviço. Fazilete, reporte estabilizado. Positivo, já estabilizado, passou tudo. Quais são? Mantenha a espera no setor norte, ok? Mantenha a espera, tem um tráfego em Duna. Afirmativo, mantém lá, espera. Estabilizado. Completa final do procedimento e ela executou em torre 118, decimal 62. Controle, trip 5216. Trip 5216, contato radar na decolagem. Subo para nível 190 na saída Puca, transição Caju. 190 na Puca, Caju. Estabilizado. Papa Tango Romeu, decolado ao 07, chame o controle 11935, bom voo. 11935, boa noite, obrigado. Oscar, Oscar Juliette, o vento 090 graus, 07 nós. Pode ser, estou prosseguindo para 10. 400 na saída da El, após Leda, direto preso. Na Leda, o Papa Tango Romeu para o 400. O objeto 5827 chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 513325. Web 5827, boa noite. Boa. Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Obrigado. Da El, Leda, Bridge. Autorizado ILS 6310. Gente, Oscar, Oscar, Juliette. Vai reportar. Olá, o TAN 3561. TAN 3561, Brasília. TAN 3561, Salvador, Brasília, nível 370, autorização. Tem condições de alongar também a perna do reto. Negativo, ok? Mantenha o setor. 03, mantém o setor. Nível correto 380, você aceita? Afirmo, é 380 mesmo. 3561 para Brasília, autorizado nível de voo 380 via UPS 17, decolada ao 0 após curva direita, saída arbórea após voo ELEFA. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 5011. Autorizado 380, autorizou 17, curva direita, arbor, transição ELEFA, controle 1935, transponder 5011. Olimpo 03, na escuta? Escuta. O senhor está autorizado a fazer espera setor norte de forma a ficar afastado do eixo da pista em torno de 3 milhas fora, ok? Bem, te manterá. Boa noite, Oxané 6310. Boa noite, Oxané 6310. Continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Guardando a atualização de pouso, 6210. Oscar Juliette, seu falo 11 no direita, 1219, boa noite. Boa noite. Vou chamar agora o centro Recife. 126.85, alterna 133.65. Solo. Oscar, Oscar Juliette. Oscar Juliette, que eu fiz e faz que precisa estacionar? Pode sim. 2170 para 150, formação WISP. TAN 3152, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1093. 050 na Mari, 1093, o TAN 3152. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 125-133-25, Papatango meu, boa noite, obrigado. Oceano 6310, Solo 13, direito 1219, boa noite. Direito 219, boa noite. Boa noite, Oceano 6310, livre. Oceano 6310, autorizado táxi via Alfa, reporte Rancho da Juliette. E a Alfa vai reportar antes da Juliette, 6310. Ataque remetido, Olimpo 03, informará quando ponto tirando o ar. Três, ingressando na base. Sente. Solo Salvador, boa noite, Azul 4071, autorização 360 Campinas, com X-Ray. Azul 4071, pronto para cópia? Pronto, cópia, Saturno. Azul 4071, para Campinas, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 16, decola da 10, após curva direita, saída da EL, após Leda, após voo hibride, controle 19.35, torre 118.6, transponder 5014. Autorizado Campinas, 360, rota 316, decola da 10, curva direita, saída da EL, após Leda, após bridge, controle 1935, torre 186, transponder 5014, Azul 4071. Azul 4071, corrigimento correto, reporte pronto para o push. Reporte está pronto para o push, 4071. Abadão Lógica, Lógica Juliette, táxi via Lima, Quebec, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento da pista 25. Passou a Lima, mais Quebec agora. Antes da Juliette, Oceano 6310. Oceano 6310, autorizado portão 01. 01, 6310. Oceano 6310, mantenha antes da Juliette, o portão 01 está ocupado. Vai manter, aguardando 6310. Controle, a trip 5216. Prossiga. Autoriza pro de Aracaju da presente. Vá. É que acionamento, eu vou 16 no 3, na posição 1. O 16 no 3, autorizado, puxa acionamento, reporte pronto para o táxi. Reportará para o táxi, seu 16 no 3. Trip 5216 autorizado, direto na Aracaju. Muito grato. Lógica direto, chame torre, frequência 118.6 para cruzamento da pista 35. Oscar, Oscar Juliette, livre cruzamento da 17. Muito boa noite, Webjet 5836, nível 330 com destino a Recife para a Copa. Webjet 5836, aguarde para a Copa. Guardando, 5836. 2093-3152, autorizado. Objeto 5836 para a Copa. Afirmativo, prossigo. Objeto 536 para Recife, nível autorizado 330 via UPSC 58, decolada 10, após curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle 119.35, torre 118.6, transporte 5.0.0. 0330, com destino a Recife, via UPSC 58. Decolando a pista no meio, com a primeira curva à esquerda, na saída Pouca, transição Aracaju. 119.35, controle, 18.6, torre, e o transporte 5.0.1.0, para o Web 5836. Objeto 5836, decola da pista 1.0. Cola a pista 1.0, com a primeira curva à esquerda, na Pucaru, 18.6, 19.35, 5.0.1.0, Web 5836. Objeto 5836, acontecimento correto, reposto ponto para o posicionamento. Chamará quando pronto, portão 5536, obrigado. Para o táxi, o gol 1613, com 79 a bordo, alternando com fins, autonomia de 3,48. No 3, que é legal, 1013, autorizado táxi via Pate 1, taxiway Índia. Que é legal, 1-0, correção. Foi 1 no 8 decimal meia. Ok, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, 118.6, o gol 1613. 310, pode seguir pro 1. TNE 6310, após o início do táxi do Boeing 738 da Gol, autorizado portão 01. Portão 1, 6310. Olimpo 03, Tocoia Meteoros 22, curva à esquerda, perna do vento, inicie 360, setor norte, aguardando instruções. Ok, com curva à esquerda, para a perna do vento, 360, aguardando instruções, Olimpo 03. Controle, o TRIP 5216, solicita como final 1970. Confio para o controle. É o TRIP 5216, solicitando o nível final 1970. Autorizado o nível 1970, TRIP 5216. Claro. No meio, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 133.65, bom voo. 2685 1336. Dois no meio. 613, decolado aos 24, controle 1935, bom voo. 935. 2. 26, até já. Negativo, mantém espera visual, setor norte, Olimpo 03. Olimpo 03. Radar só 360, saída da bomba. Médico 360, bom, espera. Tô Salvador, boa noite, Altan 3152. Boa noite, Altan 3152, livre pouso no zero, vento no 1, 0 graus, 1 0 nós. Livre pouso, TAN 3152. Zero três, prolongue a perna do vento e se encaixe como número 2. Tem um Airbus final de 4 milhas, se encaixa a retaguarda do mesmo, reporte girando base. Visual com tráfego na final, vai alongar a perna do vento e ingressar como número 2.